Tem tanta cena que se passa, tanto sorriso que o seu papo já embaça. Um descuido meu traça para ti, bom dia, boa tarde, que se foda a taça. Não há conversas de amigos, sorriso cínico, apertar-te a mão, sentir a vida a cair. Olha que por trás desse sorriso há uma alma negra. Tanta tromba mal lavada que te tenta fingir, o tempo passa a fingir, nunca te sentiu, nunca te vai sentir. Mero objeto, contribuis para o seu projeto. Tu na cabeça dele não tens vida para ele. Quando levas uma vida justa, custa, com calma pensa, não custa fusca. Olha para o teu filho, para o teu redor, quem te quer melhor, quem te quer melhor, já yeah. Com calma, brother. Diretamente, torta nova, deixa a repose. Já, yeah. Yo, yo. E ajuda quem te quer melhor, e esses é que merecem. Drásticas famílias atrás das grades esquecem. Mundos diferentes, tu tens o teu e eu tenho o meu. Mundos são opostos, ninguém quer saber porque o mal é teu. E o mal é teu e não tens quem o carregue por ti. Ninguém é o culpado porque o mal começa em ti. Desprezas o próximo para dar um passo em frente, mas o teu mundo não muda porque tu és indiferente. Esqueces tudo e todos e até o pobre mendigo. Porteiro do teu prédio, um empregado promovido, cubico, onde der para se aconchegar. Hoje o teu porteiro, amanhã noutra porta vai estar. É realidade, meu brother, quando o azar bate à porta, quando a esperança dá de fuga e a tua alma já está morta. Quando a música que ouve já não te soa igual, és uma alma negra a vaguear no mal, nigga.